As you saw the noite, só meu bem não vê. Só pelo mundo eu vou, só tristeza e dor vai me acompanhar. E até a fé que eu tinha na minha esperança quer me abandonar. Não faz mal, nasci só. Faz mal, nasci só, vou morrer só.